desculpa, pai. Me desculpa, mãe. Hoje eu vou sair pro chefe da cintura ignorante. Quando eu sentei pela primeira vez, confesso, me apaixonei. Confesso, me apaixonei. É, Domingão, nada muda. É almoço com a família. Domingão, nada muda. É churrasco com a família. Todo mundo almoçando e eu sumi com a tua filha. Tô no quarto, porra. Quem tá sentando é sua filha. Tô no quarto, porra. Quem tá sentando é sua filha. Tá sentando, sua filha. Tô no quarto, porra. Quem tá sentando é tua filha. Tô no quarto, porra. Quem tá sentando é sua filha. Tô no quarto, porra. Olha o swing. Domingão, nada muda, é almoço com a família. Domingão, nada muda, é churrasco com a família. Todo mundo almoçando e eu sumi com a tua filha. Tô num quarto, porra. Quem tá sentando é tua filha. Quem tá sentando é tua filha. Quem tá sentando é tua filha. Vai no chão, não vai, não vai. Tô num quarto, porra. Quem tá sentando é tua filha.